Senhor, não me deixe só. Na ira não me castigue. Tem misericórdia, eu imploro. Sou fraco, em ti eu me abrigo. Sara meu ser, Senhor, eu clamo. Minhas lágrimas, um rio profundo. Até quando, ó Deus, eu espero? Volta-te a mim, faz de novo. Livra minha alma, ó Senhor. Tua bondade eu confio. Na morte não há louvor, por isso em ti eu me anseio. Ó Senhor, ouve meu clamor. Aceita a súplica de um coração aflito. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados. Eu grito, cansado de tanto gemer, a noite inteira em lágrimas eu vou. Meu leito um mar de dor, mas em ti, Senhor, eu encontro amor. Tua luz brilha na escuridão. Tua voz, a paz na tempestade. Afasta de mim toda iniquidade, pois em ti, Senhor, é minha verdade. Livra minha alma, ó Senhor. Em tua bondade eu confio. A morte não há louvor, eu me anseio. Ó Senhor, ouve meu clamor. Aceita a súplica de um coração aflito. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados. Eu grito. Já ouviu a voz do meu lamento, a minha súplica aceitou, meu coração em teu intento. Envergonhados, eles voltarão na tua presença, a libertação. Eu sou teu, ó Senhor, meu Redentor. Livra minha alma, ó Senhor. Em tua bondade eu confio. Na morte não há louvor, por isso em ti eu me anseio. De um coração aflito, que todos os meus inimigos sejam envergonhados.